Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Está começando Central do Sertanejo na sua sexta-feira. Olha que maravilha, gente. Chegou o finalzão de semana. Muito prazer, um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e a partir de agora te faço companhia com uma hora de sucessos. O melhor do sertanejão é o sertanejo universitário que passa por aqui. É o sertanejo raiz. Tudo você vai curtir numa boa nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje, dia 18 de março do ano de 2016. Você que tá em casa, tá no seu carro, tá no trabalho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sexta-feira, gente. Vamos animar, né? Finalzão de semana chegou. Olha, e muita música boa, muita informação vai passar por aqui, com certeza. Daqui a pouquinho tem aí no segundo bloco uma recordação com Chitãozinho e Chororó e também as 6 mais tocadas da semana. Pra começar, vou falar pra vocês aqui de um show que foi cancelado, né, gente? Shows da dupla Zé Neto e Cristiano serão cancelados devido a problemas de saúde. Informamos aí que o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, passou por uma cirurgia de hérnia, de emergência, e o sertanejo já está bem, mas deverá ficar de repouso por alguns dias, segundo a informação aí da sua equipe de comunicação, né? Por conta disso, o show da dupla, que aconteceria hoje na Expo Tuc, em Tucuraí, Paraná, será adiado, e a participação deles também no Festeja, em Belém, será cancelada. A equipe de comunicação da dupla ainda agradece a compreensão de todos e em breve os palcos serão abrilhantados aí mais uma vez com a dupla Zé Neto e Cristiano. É o Central do Sertanejo começando na sua sexta-feira, né, gente? Que dê tudo certo aí pra dupla Zé Neto e Cristiano e que isso seja só uma fase, né? Vamos nessa, vamos começar. É Central do Sertanejo na sua sexta-feira. Desse jeito que eu ando, eu não sei se aguento mais uma semana. A saudade é tanta, e no meio da noite o corpo reclama a falta de você, a falta de você. Tô jogado num canto, tô bebendo de um jeito que eu não bebia. Saudade o dia, quando olho a última fotografia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você, tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô jogado num canto, tô bebendo de um jeito que eu não bebia. Saudade o dia, quando olho a última fotografia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você, tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular. Tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor

Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta na sua sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Que maravilha, né, gente? Essa música com certeza vai ficar na história, né? Eu cantando também sempre aqui fica na história, que eu canto pessimamente. Mas o que é isso, gente? Vamos continuar o nosso programa aí. Vou trazer pra vocês agora uma super recordação. Essa muito bacana, com Chitãozinho e Chororó. Rebola, é sucesso, é Central do Sertanejo. Vamos recordar. Na dança agora tem que rebolar. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você ajoelhou, agora vai ter que rezar. Deixa o teu cabelo grudar no meu suor. Me abraça apertadinho que esse amor vai dar um nó. Tem festa de rodeio, segura coração. Se quer matar a sede, a cerveja tá na mão. Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa moça tá gostando do calor. Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e põe pra remexer. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você entrou na dança, agora tem que rebolar. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você ajoelhou, agora vai ter que rezar. Cabelo grudar no meu suor. Me abraça apertadinho que esse amor vai dar um nó. Tem festa de rodeio, segura coração. Se quer matar a sede, a cerveja tá na mão. Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa moça tá gostando do calor. Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e põe pra remexer. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você entrou na dança, agora tem que rebolar. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você ajoelhou, agora vai ter que rezar. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você entrou na dança, agora tem que rebolar. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você ajoelhou, agora vai ter que rezar. Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa moça tá gostando do calor. Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela enquanto vai remexer. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você entrou na dança, agora tem que rebolar. Rebola, rebola, rebola sem parar. Você ajoelhou, agora vai ter que rezar. Recordação é no Central do Sertanejo toda sexta-feira, no nosso segundo bloco, né? Recordamos aí com a dupla Chitãozinho e Chororó, que em breve vai estar lançando um DVD junto com a dupla Bruno e Marrone. Olha que luxo. Rebola. Deu pra rebolar bastante aí? Ei, coisa boa, hein? Vou falar pra vocês agora que o Low Bat liberou novo DVD na íntegra no YouTube. Olha que legal. Após o show de lançamento do DVD Made in Roça, na última quarta-feira, o cantor Low Bat disponibilizou o projeto na íntegra no seu canal no YouTube. O show de lançamento aconteceu na Woods, em São Paulo. Na ocasião, o sertanejo contou com a participação da dupla Taíme e Thiago e também da dupla Fernando e Sorocaba. Olha que bacana, então tá aí, né? Lopete disponibilizando o seu CD e DVD novinho pra galera de graça na internet. Teve uma outra dupla também que semana passada fez isso, né? Eu acho que foi Fernando e Sorocaba, se não me engano, né? Vamos aí então, agora tem as seis mais tocadas da semana. As seis mais tocadas é ótimo, as mais tocadas da semana. Chegando aí, Bruno e Barreto, Eu Quero Rolo. É a sexta mais tocada no Central do Sertanejo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassada o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito. Assim não vai dar, não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré. Botei mulher até no porta-malas. Hoje eu esqueço ela na mar. Ai, ai, eu quero é rolo,